santo pecador. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2, Orleão. Ora, hoje somos os dois de 2022. 2 de 2 de 2022. Assim é que é. Hoje é a primeira emissão. Espero que todos desse lado, que estejam todos bem de saúde. Quanto a mim, graças a Deus, e devo graças a Deus por estar aqui junto de vocês. É com muita força e muita coragem que estou aqui e que sinto muito por vocês. Ora então, sejam bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Cá estou com a melhor música portuguesa para todos vocês. Ora então, e para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. Para quem está a descansar, um ótimo descanso, que está um bocadinho o ar tudo enubiado, muito chuvoso. Se cuidem, porque a gripe anda por aí e o vírus também. Já nem sabemos se é gripe, se é vírus, mas pronto, temos que aceitar aquilo que Deus manda. Ora então, vamos começar a minha primeira emissão deste ano. Os desejo a todos um feliz ano, cheio de paz e de amor e de tudo daquilo que mais vocês gostarem. Ora então, que Deus nos traga tudo de bom e de volta. E então vamos ficar, por ser a minha primeira emissão deste ano, de 2022, vamos ficar com o hino de Portugal para todos nós, espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos escutar, fiquem bem, até já. Meu destino e me diz que tu és meu caminho. Só de te ligar em cada madrugada. Mais um dia chega ao fim, vou para casa até que enfim. Quando o rádio a tocar, apenas me lembra-me de ti. Vai tocando a canção que marcou esta paixão. Conduzindo na avenida, sou guiado na emoção. Não quero mais ficar sem ti. Vou entrar em casa e não te ter ali. Dois copos de rum com gelo e solidão. Mas quando chega a noite, voltas tu na cama. E o meu pensamento é por ti que chama.

da tarde às 5 horas para tomarem um chazinho quentinho. E como estamos no novo ano, eu vou dar um doce que é para ficarmos todos com o gosto muito docinho para continuarmos o ano sempre em grande. Ora então, vamos ficar com Maria Lisboa para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão espalhadas pelos quatro cantos do mundo. E muito bem. Ora, fiquem bem. Até já. Pois não sou assim. Porque eu não sou a Maria, vai com todos. Ai, eu não quero. Estamos a 28 minutos das 14 horas. Espero que estejam a passar uma boa tarde na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, eu aqui vou fazer uma dicatória de já para Manu de Arujo, para o seu patrão, que é francês, mas diz que gosta muito de ouvir as nossas emissões. Ora então, e para todas as colegas de trabalho e colegas de trabalho dela, para seu marido, para a sua família toda e para todas as pessoas amigas. Ora então, vamos ficar com o nosso saudoso, o Roberto Leal. Dá cá um beijo, isso é que é bom. Ora então, até já. Não sejas má, não sejas louca. beiras, com aquelas vozes a cantar. Agarro-me ao meu amor e ninguém nos vai parar. Se formos para a zona reiana e as saias ouvir, agarro-me ao meu amor e é até um dia surgir. Pois adoramos fumar larico, adoramos sim senhor, adoramos um bailarico, adoro eu e o meu amor. Adoramos um bailarico, adoramos sim senhor, adoramos um bailarico, seja ele onde for. Horas e 36 minutos na onda da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória da parte do Sr. António Lourenço para sua esposa, suas filhas e para toda a sua família e todos os colegas de trabalho e para todas as pessoas amigas que o conhecem. Ora então, Zé Amaro e Kim Barreiros da Cau Ioió. Ora então, fiquem bem, até já. Jogar o ioiô, já toda a gente o joga com perfeição. Dá-se um elozinho e mete-se um dedo só. Olha, faz-se assim e ele acaba em ter a mão. E a minha prima pediu que lhe ensinasse. Olha, a fazer de baixo para cima. Pois isso a mim nada me deve custar, ainda para mais sendo ela a minha prima. Ora, toma o ioiô e mete o dedo só. Ora, toma o ioiô e mete o dedo só. Ora, toma o ioiô e mete o dedo só. Ora, toma o ioiô. Sexta, que eu lhe dava essa pequena lição. Se fosse ao sábado, era uma lição extra, só para ela o julgar mais com perfeição. Mas certo dia, eu fiz que me fui embora, trouxe o ioiô e não lhe dei a lição. Depois cheguei lá, passado mais meia hora, lá estava ela com outro ioiô na mão. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete-lhe um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. We'll be right back.

voar como tu, a entrar em todas as casas. E eu queria voar igual, pousar como tu pousaste, para conquistar Portugal, como tu conquistaste. Passarinho que cantou asas, voou às quatro da madrugada. E às quatro da madrugada é bonito e canta bem. Mas que lindo passarinho, que o nosso Alentejo voar como tu, entrar em todas as casas. Eu queria voar igual, pousar como tu pousaste, para conquistar Portugal, como tu conquistaste. Passarinho que canta às quatro da madrugada. Às quatro da madrugada é bonito e canta bem. Mas que lindo passarinho que o nosso Alentejo tem. Mas que lindo passarinho que o nosso Alentejo tem. Mas que lindo que o nosso Alentejo tem. Ai, vem te levar o meu amor em busca do meu amado, que anda perdido no mundo, escondido em qualquer lado. Tenho um coração, no peito tenho um coração, que tem amor, que tem amor, tem amor até mais não. Pois no peito tenho um coração, no peito tenho um coração, que tem amor, que tem amor, tem amor até mais não. agora é muito bem, 14 horas e 51 minutos. Se não se ligou à antena da Rádio Arco-Íris, pode ligar para passarmos os melhores momentos da nossa tarde. Ora então, eu tenho aqui uma dicatória da parte de Maria Pereira para seu marido, sua esposa, para seu marido, para seus filhos, seus netos e todas as pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, a música que eu lhe vou passar tem pelo título Ai Amor, Ai Amor. Ora então, vamos escutar. Até já. É outra forma. Agarrados numa união, beijamos de porta em porta. Ai, que apertos no coração. Ai, o amor, quando ele é o amor. Ai, o amor tem que ser o verdadeiro. Ai, o amor, seja ele de quem for. Simples tocar no dedo, sente-se um sabor diferente. Por vezes fica-se com medo que não se acabe de repente. Se o amor acabar cedo, fica sempre uma lembrança. Deixamos de ter o medo. Uma nova esperança. Ai, o amor, quando ele é o amor. Ai, o amor tem que ser o verdadeiro. Ai, o amor, seja ele de quem for. Ai, o amor tem que estar sempre em primeiro. Tenho aqui mais uma dedicatória para fazer para Manuel Pinheiro, que está sempre à escuta das emissões da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, vamos ficar aqui com tradição

dessa maneira, com as mãos de quem trabalha. Feitas de barro vão para a feira, feitas de barro vão para a feira, para vender a quem a calha. Se é bonita a cantarinha, que a cabeça vai para a fonte, depois de ficar cheinha, depois de ficar cheinha, está de regresso ao seu monte. Está de regresso ao seu monte, depois de ficar cheinha, que a cabeça vem da fonte, que a cabeça vem da fonte, se é bonita a canteirinha. Se é bonita a cantarinha, que a cabeça vai para a fonte, depois de ficar cheinha, depois de ficar cheinha, está de regresso ao seu monte. Está de regresso ao seu monte, depois de ficar cheinha, que a que a cabeça vem da fonte, se é bonita a canteirinha. Ora, muito bem, 15 horas e 3 minutos. Ora então, vou já dar a minha receita, que é para fazer para o lanche das 5 horas, para tomar o seu chazinho. Ora então, vai ser um bolo aqui com muito saudável, muito prático de fazer, muito saudável, faz muito bem para manter a nossa linha sempre saudáveis. Ora então, vamos começar. Pegamos numa terrina para meter os ingredientes lá dentro, mas vamos já acendendo o nosso forno para estar quente a temperatura média, 170, 180. E então, enquanto mexemos, ele vai aquecendo. Ora então, vamos pegar na terrina e metemos lá dentro um iaúte natural. Iaúte natural, pode ser daqueles de Danone, são muito bons, naturais. E metemos lá dentro da terrina. De seguida, pomos um cheio de óleo lá dentro da terrina. De seguida, pomos 3 de farinha de trigo, branca de neve, eu costumo usar a branca de neve, que tem fermento. 3 iaúdos cheios, lá para dentro. 3 de açúcar, não muito cheios. Pode ser 2,5, não muito cheios. Mais a farinha, mais cheios de farinha do que de açúcar, está bem? Mas, se quiser, até pode fazer só com 2. Eu, no outro dia, fiz um com 2 bem cheinhos e está tudo bem. Quanto menos açúcar, melhor. Mas também é preciso, para a nossa defesa, temos que ter açúcar, sal, esses temperos bons. Então, em seguida, uma laranja cortada a meio e espremida lá para dentro. E também pegamos num raspador e, antes de a partirmos, lavámos-la bem lavada primeiro e raspámos também um bocadinho da casca da laranja lá para dentro da terrina. E uma colherinha de fermento. Daquelas colheres, tomámos o chá, colherinha de chá, cheia de fermento lá para dentro, de pó. Então, está tudo pronto. E 2 ovos metidos lá dentro também, partidos, metidos lá para dentro. Tudo misturado. Ora, então, vamos mexer isso bem mexido. Pode mexer com a varinha, como você quiser, com o batedor. Eu mexo à mão. É mais, fica melhor. Não levando a eletricidade lá para dentro, é melhor. Tudo tem mais sabor com as nossas, mexido com os nossos, com as nossas ferramentas à moda antiga. Com uma colher, pode ser com um garfo, mas normalmente com uma boa colher. Então, depois de estar bem mexido, quanto mais mexidinho, melhor. Tenho uma forma untada de manteiga e polvilhá-la depois de bem embarrada com a manteiga, polvilhá-la bem com farinha de trigo. Polvilhá-la só e sacudir e botar fora. E mete então a massa lá dentro e vai ao forno, mais ou menos meia hora. Quando vir que ele está mais ou menos passou a meia hora, vocês vão lá tirá-lo para fora, não vale a pena tirar muito, espeta-lhe um palito dos dentes lá dentro, se bique bem seco, está tudo bom. Ora, um bom apetite para o seu lanche da tarde. Tomado com chazinho é uma maravilha, é uma delícia e muito bom para a saúde. Ora, então, fiquem bem e vamos continuar com a boa música portuguesa e a boa disposição aqui na onda da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, então, até já. A noite promete diversão e alegria. Hoje a festa é o dia desta gente. Vamos cantar, seja de noite ou de dia, aprumados e contentes. Aperta o laço, meu amigo, aperta o laço. Aperta o laço no clarinho da camisa. Camisa branca, lavadinha e engomada. Bem apertado dá um estilo e há quem diga. E há quem diga, e há quem diga muito bem. Laço vermelho dá o ar bem requintado. Calça preta, vincadinha, fica bem. Completa com um sapatinho engraxado. Vamos dançar. Dançar até ir para a cama, que hoje a festa é a noite de folia. É Alentejo, a nossa alma alentejana. As festas são tradição e alegria. Aperta o laço, meu amigo, aperta o laço. Aperta o laço no clarinho da camisa. Camisa branca, lavadinha e engomada. Dá um estilo e há quem diga. E há quem diga, e há quem diga muito bem. Laço vermelho dá um ar bem requintado. Com calça preta vincadinha fica bem. Completa com um sapatinho engraxado. ar. Por isso vai e liga a aplicação ao som desta canção que já ficou viral. Ele é rainha TikTok, ele é rainha TikTok, tá na moda, tô na onda sem parar. Ele é rainha TikTok, ele é rainha TikTok, tá no grupo todo mundo sem parar. Joga lá em cima, a chifra de alegria, agora tô em modo graduação. Joga lá em cima, que só me contagia, mexe na batida até ao chão. Joga lá em cima, a chifra de alegria, agora tô em modo graduação. Joga lá em cima, que só me contagia, e mexe na batida até ao chão. Muito bem, 15 horas e 14 minutos. Ora então, vamos ficar aqui com um grande artista, Joaquim Sena, que vai oferecer para a sua mãe o título da música é Querida Mãe, Eu Te Agradeço. E muito bem. Ora, para que é mãe, Maria Antónia. Ora então, para toda a sua família e o meu bem, haja em tudo que é de bom para nossas mães. Acho muito bem fazer uma canção, todos os artistas, claro que fazem, e é com muito gosto e muito carinho. Ora então, vamos escutar o nosso grande artista Joaquim Sena para a sua mãe. Até já. Saber que estás comigo aqui. Agradeço a Deus e às estrelas do céu por ser tão feliz na vida que escolhi. Ando apaixonado, pois tenho a meu lado alguém que me ama.

Ora, é muito bem. E então tenho aqui mais uma dedicatória para... Vamos até ao Porto, Portugal, Porto. Então, ali à zona do Porto. Ora, então, é para o Sr. António... Sr. António, que é capitão de alto mar. Ora, então, capitão de navio do alto mar. Ora, então, para ele, aqui vai a música de Marlene Machu, Santa Maria de la Mer. Ora, então... É para ele, para seus filhos e suas netas e para todos os que o acompanham por esse mar adiante. Ora então, e para todas as suas famílias que o rodeiam. Ora então, vamos ficar a Santa Maria de la Mer. Até já. La statue regarde la mer qui vagabonde sous le bleu d'un ciel sans hiver au bout du monde. Et la mer qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières. Tu as des amoureux, plein de promesses. Et parfois je la prie des yeux quand tu me blesses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire. Et c'est celle. Grande amor.

aqui bem uma esta música que eu vou passar, que é Maria do Sameiro, Maisinha do Céu, a não ser rezar. Vai ser para o nosso, para todas as pessoas que estão em recuperação de saúde, para que Nossa Senhora lhe traga rápidas melhoras para todo o mundo. Para ti também, João Pierre, com muito amor e carinho, te dedico também esta música, para que tu e todo o mundo tenhais todos uma grande recuperação de saúde rápido, com Nossa Senhora que nos proteja a todo o mundo e nos dê rápidas melhoras para quem está em recuperação de saúde. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Mas nossa agricultura. Temos falta de tomates, mas nabos temos com fartura. Muito bem, 15 horas e 33 minutos, como o tempo passa. Ora então, vamos ficar aqui com o nosso grande artista Fernando Martins, que é, vamos até Felgueiras, Senhor José dos Santos, que pede esta música de Senhor Fernando Martins, o Fado do Imigrante, que é para todos os imigrantes espalhados pelos quatro cantos do mundo. E especialmente para aqueles que estão sempre à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, fiquem bem, até já. Ai, se o Senhor me dá licença, o fado vai começar. O fado que eu vos canto é uma homenagem no fundo, dedicado aos portugueses, imigrantes pelo mundo. Ai, dedicado aos portugueses, imigrantes pelo mundo. Vieste para o estrangeiro, para a vossa vida ganhar. Ai, que vieste para o estrangeiro, para a vossa vida ganhar. Ao português imigrante, que deixaste a tua terra, faz-me lembrar os soldados quando partem para a guerra. Ai, faz-me lembrar os soldados quando partem para a guerra. A vida é mesmo assim, por vezes cheia de dor. Somos vistos pelo mundo como um povo trabalhador. Ai, somos vistos pelo mundo como um povo trabalhador. A viver no estrangeiro, mas pensando em Portugal. Ai, vivendo no estrangeiro, mas pensando em Portugal. Passamos o ano todo a ver o tempo a passar, mortinhos que chegam às férias para a nossa terra voltar. Ai, mortinhos que chegam às férias para a nossa terra voltar. Passamos logo um tempo que parece uma corrida. falta que ela nos faz. Ai, sentimos muita saudade da falta que ela nos faz. Sou português imigrante, deixou a família a chorar, mas vos prometo uma coisa, que um dia eu hei de voltar. Ai, mas vos prometo uma coisa, que um dia eu hei de voltar. Este fado é sentimento do melhor em Portugal, conhecido em todo o mundo, património mundial. Ai, conhecido em todo o mundo, património mundial. Eu quero fazer aos outros o que outros me fazem a mim. Ai, eu quero fazer aos outros o que outros me fazem a mim. Muito bem. Ora então, e assim cheguei ao fim da minha emissão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia no ano 2022. E que seja um ano cheio de muita felicidade, amor e carinho para todos nós. Principalmente muita saúde e a graça de Deus. Ora então, agradeço a Deus por estar aqui na vossa companhia, que a gente quando vai não sabe se volta. Ninguém pode dizer a certeza para nada. Ora então, aqui vos deixo com um grande beijo e para a semana cá estarei com todos vocês, se Deus quiserem. Das 14 às 16 na quarta-feira. Ora então, até lá, uma boa continuação. Até já. Ela é minha rainha, eu sou o seu peão. No jogo do amor, conquistou meu coração. Tudo que ela manda, tudo que ela quer. Mas depois eu quero dar um amasso. Se quer me namorar, é só deixar rolar. Se quer me conquistar, é só deixar rolar. No jogo do amor, vai pra cima, vem pra baixo. É no colinho que eu encaixo. Se quer me namorar, é só deixar rolar. Se quer me conquistar, é só deixar rolar. No jogo do amor, vem pra baixo, é no colinho que eu encaixo. Vem pro colinho que eu encaixo. Ela é minha rainha, eu sou o seu peão. No jogo... Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Ora então, até para a semana, se Deus quiser. Uma boa continuação de uma boa tarde. Um bom fim de semana. Se cuidem. E até para a semana, se Deus quiser. Me despeço com um grande beijinho para todos vocês. Na Madeira, a previsão aponta para aguaceiros e possibilidade de trovoada. Vamos então para o Jornal das Três. A edição é de Mário Galego.